dar meus gostos pra ver se eu te esqueço. Fugi dos meus amigos pra eles não me perguntarem de você. Cheguei em uma situação de ver você em todos os rostos. Cheguei até pedir perdão na frente do espelho. Você foi meu primeiro amor e nada vai ser como antes, não. Nos momentos mais difíceis você me fez feliz, me fez bem. Nada igual a esse amor que eu sinto por você. Pode passar o tempo que for, eu nunca vou te esquecer. De longe eu fico só a te olhar, você passar pela calçada. Não sei qual o motivo pra eu chegar e te pedir volta. Você foi meu primeiro amor e nada vai ser como antes, não. Nos momentos mais difíceis você me fez feliz, me fez bem. Você foi meu primeiro amor e nada vai ser como antes, não. Nos momentos mais difíceis você me fez feliz, me fez bem. Nada mais tem sentido sem teu grande amor. Existe um vazio dentro do meu ser. Somente você pode me fazer tão bem. Sem você não consigo viver, pois você foi o meu primeiro amor. Você foi meu primeiro amor e nada vai ser como antes, não. Nos momentos mais difíceis você me fez feliz, me fez bem. Você foi meu primeiro amor e nada vai ser como antes, não. Nos momentos mais difíceis você me fez feliz, me fez bem. Oh, me fez bem. Você foi meu primeiro amor e nada vai ser como antes, não. Nos momentos mais difíceis você me fez feliz, me fez bem. Você foi meu primeiro amor e nada vai ser como antes, não. Nos momentos mais difíceis você me fez feliz, me fez bem. Bem.